Pensando em você, as horas passam, não consigo te esquecer. Sozinho no meu mundo vejo o tempo passar. Saudade de você, onde você está? Lembranças vão e vêm na minha mente. Tento te imaginar, tento te fazer presente. Que bom seria se você estivesse aqui. Talvez só pra conversar ou me fazer dormir. Sonhar então seria bom, da hora. Mesmo que amanhã você fosse embora, eu daria tudo pra te ter comigo. Eu faria tudo pra ser seu amigo, cúmplice, parceiro, amor verdadeiro. Ser o fim, o começo, o último e primeiro. Aquele que você amaria para sempre. A razão do teu sorriso, de te ver contente. Mas a verdade agora gela minha alma. A solidão me faz perder a calma. O ponteiro deu mais uma volta pra me lembrar que hoje eu tô assim e amanhã vou me levantar. Estou tão só. Sua foto presa na parede, só você pode matar, matar a minha sede de ser feliz, de te encontrar, voltar a sorrir, parar de chorar. A estrela do meu show agora brilha distante. Será que um dia algo vai ser como antes? O meu amor por você não acabou. Tenha certeza que ele só aumentou. Mas o que eu vou fazer se o tempo passar e nem sequer de mim você é se lembrar? Sentir a minha falta como eu sinto a sua. Ficar em casa ao invés de ir pra rua. Pegar o telefone e me ligar, sem caixa postal, nem nada pra atrapalhar. Eu direi alô, quem é que tá falando? Mas ninguém responde, será que eu tô sonhando? Por um momento achei que era você. Tentei ouvir, tentei, tentei saber. Na madrugada eu sei que eu não estou sozinho. Eu peço a Deus que ilumine o meu caminho. Faz um homem se apaixonar, amar, se envolver, querer casar, construir uma família, filhos, um lar, achar que isso nunca vai se acabar, descobrir então o sentido do amor. Mas a dependência de alguém pode trazer dor, mas vale a pena sempre correr o risco, se entregar de vez num compromisso. A busca da felicidade não tem limite. Viver sorrindo ao invés de ficar triste. Dividir a vida, repartir o pão. Viver um pro outro sem vacilação. Mas a vida prega peças, te engana. Joga a vida de qualquer um na lama. Quando ela vacila e põe tudo a perder, você não imagina o que pode acontecer. Deus te deu o livramento dessa situação, pois somente ele pode mudar um coração. Enquanto isso, eu sigo em frente, acreditando em Deus firme e consciente. Estou tão só, sem você.